razão do seu viver. Alguém chama por você, yeah, yeah. E daí sem desistir de faltas, sem razão, na rotina de quem não tem Cristo no coração. Como você vai ficar se a Jesus, se a Jesus no que eu vou dizer, todo isso.